que o corpo se perde dentro do meu coração. Peço ao vento essa coragem que anda na tua memória. Sou marauda mulher, porque é dos anjos do mar que roubam a nossa história. Porque é nos luzes do mar que roubam a nossa história. Na angústia do nosso quarto, cheio de sombras, de sombras aflitas, vivo as palavras para as saudades magadas que tu nas cartas me gritas. Vivo as palavras paradas, as saudades magadas que tu nas cartas me gritas. Ando ao tempo devagar, como eu sofro a primavera que a tua vida me deu. Oh, meu amor, nesta espera, como eu sofro a primavera que a tua vida me deu. Mais uma na minha vida, mais uma rima perdida, outro final sem adeus, um romance inacabado, mais um pecado somado aos meus. Mais uma que não é nada, mais uma folha rasgada ao meu livro de paixões, outra história proibida, sombra perdida nas multidões. Mais uma que foi a tal que nos dá fé, por quem é fé tudo se deixa. Mais uma coisa banal que me trocou e só deixou razões de queixa. Mais uma que foi embora, mais alguém que ninguém chora, nem vale a pena esquecer. Alguém por quem ninguém grita, razão maldita do meu sofrer. Mais uma que não é nada, mais uma folha rasgada ao meu livro de paixões, outra história proibida, sombra perdida nas multidões. Mais uma, que ninguém conhece. Canal 2 da Antena Web. Vais pra longe, meu amor, deixas de estar a meu lado. Partes com ar sonhador, sabes lá o que é temor, és português e soldado. Mas se eu fico só rezando, podes ter uma certeza, não importa estar chorando, estou com firmeza pensando que também sou portuguesa. Adeus, uma palavra tão simples que tanto custa a dizer. Neste mundo de saudade, sofrendo porque não vê. E ao dizer adeus eu penso que as lágrimas deste meu lenço, feitas de pele amargura, meu Deus, são saudades tão iguais, água do mar imenso que me leva ao meu. Voltarás, eu bem o sei, sempre assim tenho pensado. Pelo muito que sonhei, pelo muito que rezei, hás de voltar para meu lado. Quando o barco regressar, cá estarei nesse dia. Neste mundo de saudade, sofrendo com o que não vê. E ao dizer adeus eu penso que as lágrimas deste meu lenço, feitas de pele amargura, meu Deus, são saudades tão iguais, água do mar imenso que me leva ao meu amor. Caia sobre a vida, faz escuro no coração. Há tanta gente vencida pela luz sem guarida, perdida na escuridão. Há tanta gente vencida pela luz sem guarida, perdida na escuridão. E na escuridão profunda vagueia nossos sentidos. Mas quando a luz tudo inunda, a vida que é tão fecunda dá um lugar aos vencidos. Mas quando a luz tudo inunda, a vida que é tão fecunda dá um lugar aos vencidos. Cobre-te, pois, coração, de um fio de alegria, rasgando a noite o clarão, faz brilhar na imensidão, corta luz de fantasia. Rasgando a noite o clarão, faz brilhar na imensidão, corta luz de fantasia. quando a fé dissipar. Nesta vida a noite escura, vou de um homem caminhar, levar consigo a paz, esperança na vida futura. Pode um homem caminhar, levando consigo a paz, esperança na vida futura. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Grande de coração, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Carvoeira, corre ligeira pela ribeira para ganhar o pão. O teu destino é andar bem perto do mar, na descarga do carvão. Destino é dar bem perto do mar, na descarga do carvão. Dos vareiros os abraços são laços de amor fatal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, lembram ondas os seus braços, sabem os beijos a sal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Carvoeira, corre ligeira pela ribeira para ganhar o pão. E o teu destino é lá, bem perto do mar, na descarga do carvão. E o teu destino é lá, bem perto do mar, na descarga do carvão. Ganhar o pão, e o teu destino é dar bem perto do mar, na descarga do carvão. Que o teu destino é dar bem perto do mar, na descarga do carvão. Como os de raça cigana, toureiro cheio de graça, uma graça sevilhana, na arena serena e forte, alta, forte, valente, sempre que entra na sorte, eu vejo a morte à sua frente. Cingida a um toureiro, trajo doiro, à luz do sol, a rebrilhar, vejo o meu querido destemido a torear. Quando a lida se decide, eu ouço enfim uma oração junto ao altar, rezo chorar uma oração. Torei audaz e valente, frente a um touro traiçoeiro, que eu sinto a vida pendente da vida desse toureiro. Mas sai-se numa corrida, o meu amor é lente, sofrer alguma corrida que eu perca a vida no mesmo instante. Cingida ao toiro, trajo doiro à luz do sol, a rebrilhar, vejo o meu querido destemido a torear. E quando a vida se decide, eu ouço enfim uma ovação junto ao altar, rezo a chorar uma oração.

dor. Mas a saudade não mente. Se é sincero, meu amor, o ainda tem mais encanto.